ZYJ450, AM540, Niterói, Rio de Janeiro. Emissora membro da Rede Feliz de Comunicação. Feliz! 4h40, horário de Brasília, estamos de volta na rádio mais feliz do planeta. E que rádio é essa? Feliz FM! A rádio que você escolheu para ser a sua companheira. AM540. twitter.com/JuanRibe. JuanRibe. JuanRibe. Bebida. Feliz AM540. Ele conhece o sono com as lágrimas. Sabe as batidas do teu coração. O teu soluçar é para Deus uma oração. Ele conhece o som de tuas lágrimas. Sabe as batidas do teu coração. O teu soluçar é para Deus uma oração. Brasil. Valeu! Eu sou Anderson Freire e quero desejar para todas as crianças um dia das crianças.